Mega Príncipe Negro. Com os DJs que são referência. Edilson e Edielson. Uma marca de tradição. Bora no batidão, Edilson! Edilson! Bora começar, Edilson! Bora pra cima, libera a primeira onda aí, vai! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Joga pra cima! Cima! Aí que não tem hora pra chegar em casa, eu queria que botasse a mãozinha direita pra cima. A mãozinha direita pra cima, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro. Tô gostando. Sabe o que ela quer? Vocês! E os irmãos Edilson e Edielson já na área! Os irmãos Edilson e Edielson! É assim, ó! Vai, Edilson! Detona, Edielson! Vai, Edilson! Detona, Edielson! Sou safadinho, te jogo na parede de. E bora! Você vai ligar. Solta a voz! Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. E quem é filho de Deus, canta aí! Vai! Vai! Só que não tem hora pra chegar em casa, canta aí! Hey! prepara essa voz. Prepara essa voz aí, bem alto, bem alto, bem alto. Quem é do Paysandu vai cantar bem alto e bem forte agora. Peraí, peraí, peraí. Que a torcida do Paysandu, eu sei que é fiel, eu sei que é forte. Mas quem é do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Só a torcida do Leão. Bate na palminha, bate, bate na palminha. E bate na palminha, e bate na palminha. E canta agora de novo. Só um soninho, só um soninho. Vai, vai, vai, Edilson, Edilson. Vem, meu príncipe. Edilson. Tem muita gente que já casou esse ano, não foi, Edilson? E tem muita gente que vai casar ainda. E é por isso que eu queria que vocês cantassem assim, ó. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças, mas não paro de pensar em... Eu vou baixar e eu quero ouvir! Que bonito! Que bonito! Um filme na mente da galera, relembra aí! E quem sabe canta! Só vocês, vai! E o som? Lembrei do Ipanema, lembrei do Carrossel da Ilha Sudão, que coisa boa! Amiga Mariane, com a gente no camarote, com as presenças por ali, também um abraço. Meu amigo Raílson, Mega Pop 10, um abraço com muito carinho. Essa galera é gente boa. Quem sabe canta, quer ouvir? O som. Vai! Logo mais a galera vai curtir o lançamento. O novo Crocodilo, somzão que chega pra arrebentar no Pará. Obrigado pelo convite, Neto. Obrigado a toda a galera do Crocodilo pela oportunidade. Valeu, irmão. Vai, Brasil! Ela veio assim, foi tão de repente. E de eu só. Eu não sei explicar. Logo mais tem DJ Patrese. É. Tem o Gordo. Tem o Dinho. Alô, Beach também arrebentando. Meu amigo Márcio Ninja, TV de Belão, já tá por ali. Alô, Márcio, saudade de você, garoto. Vai apresentar a fera, né? Isso que é amor, vai! Som da voz! Isso é amor. É amor! Os mascarados. Bora, mano, do beijo. Segura a mulher, alô, tá aí, um beijão. Eu dou um aviso aqui com a gente. A mídia, sucesso no Pará. Obrigado, equipe da Viz. Portal Aviso com a gente, valeu. E cadê ele? Cadê o corno? Tá dormindo? Cadê o corno? Cadê o corno? Só quem nunca levou um chifre, né? Joga a mãozinha pra cima. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Segura, segura, segura no solinho. E bate na palminha, na palminha. Hey! Bora, meu bem, meu bem. É o Bob Marley. gente na área, Lu Antônio, abraço com muito carinho, parceirão. Novinha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Diz! Tu, novinha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Meu amigo Santiago, meio de Santo Isabel. Um abraço, garoto. Obrigado, Beto. Alô, Dori. Equipe Tamex, você vai na guarda. O bonde das maravilhas. Meu amigo Mirim aqui com a gente, é o Mirim Explosão. Você vai na guarda. Bora. Obrigado, Santini Martins, com a gente também. Meu amigo Marcos Santos, do Ceará. Olha o Ricardão Lobo Mal no circuito. Obrigado, Rodrigo, da SW4, com a gente, amigo Vinícius também. O Titi da Calvin Klein. Bora! Com a gente, olha só a bonequinha, bonequinha também. Vem pra cima, mãe! E olha o tiro, tiro! Bora, Rafael, bora, Manu, um beijo pra você, seu carinho também! Edilson e Edilson! E sabe cantar assim, ó! Cássio com a gente do nosso exército GDP, um abraço com muito carinho, parceirão. Errei, sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Oh, se não comparar o de tanto que te quero. Marisa, Julie, alô Arthurzinho, galera que rompe fronteiras com a gente sempre. Obrigado, Fera do Rock, com a gente, alô Fera do Rock, meu parceiro. Saudade, hein, garoto. Leona Paixão com a gente. Abraço pro Bico, Pichula. Olha, caixa baixa, valeu. E bora, meu bem. E bate na palminha, na palminha. Vai. Na confissão, estourei logo o Xandão. É de medo, tá na mão. E ela quis seguir, vestir. Mas que absurdo. Bora, picadinha, tribular. Alô, Renan! Negro, o som da galera. Eu vou o Renan com a gente! Vai pra cima! Tomando e fazendo show, sobe na nave, com um corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, as valete que comanda aqui. Sou linda menina, eu tô no mega no clima. Linda sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando cima. Chamanho da Titã com a gente, o Binho! O Neto Cunha! Alô, Neto Cunha! Amigo Juninho da Pedreira, abraço com muito carinho. Sou linda menina que chega roubando cima. Esse negro tá na área e todo mundo não esquenta. Ó, Netinho danadinho, meu parceirão! DJ Betinho Isabelense! Pega! Profissão, estourei logo o Xandão. É de negro, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não me diz que eu tenho surto, o que essa gata viu? E o nosso amigo Diego aí, ó! Ali com a gente, galera, o Diogo também na Revemar. Valeu, Diogo! Diogo! Diogo! O Arthurzinho do Coqueiro, pegado no Megante, amigo Dudu do Mega Gol, com a gente, é o Dudu! Mega Príncipe Negro. Meu amigo Márcio Lins, lá na TV Liberal, daqui com a gente hoje, simplesmente uma das maiores revelações na imprensa paraense. Cada que vem realmente arrebentando nas suas apresentações. A gente de casa fica acompanhando de pertinho. Parabéns pelo trabalho que você vem exercendo hoje. A mídia paraense, Márcio Lins, um abraço com muito carinho do seu amigão Edilson, do Mano Edielson, do Wanderson também. Vai pra cima, Edielson! O na popzinha ele pina o bumbum. E as meninas do camarote. Cê mega laje no circuito. O na popzinha ele pina o bumbum. Bora, seco! Barco da Pedreira! Ô DJ! Olha minha testa no circuito! Olha o Ricardão Lobo Mal na retaguarda também! Bora! Não perdi a linha! Olha pro DJ! Olha pro DJ! Olha pro DJ! Ei! Vem pro cabaré! E a torcida do Corinthians! Edilson e Edilson! Fernanda Santos na retaguarda do Príncipe, como sempre. Nossa amiga Layara, com a gente também. E Ananda Barros, um beijo às princesas aqui com a gente. Beijo. Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga a bundinha pra mim. Vai, joga a bundinha pra mim. Esses são os três macetes para conquistar você. O primeiro eu vou subir. O segundo eu vou descer. E aí, isso aqui não é machismo, bora aqui, não volta! Minha amiga, pode, velha, guarda, com a gente no pódio, beijo! Eu duvido você aguentar uma dessa. Fica em mim, preleca, sarra em mim, preleca. Pula em mim, preleca, sarra em mim, senta em mim. Vai, meu mega! Peraí, de novo. Tem que levantar a mão pra lá e pra cá e cantar também, tá certo? Isso. Só quem torce pro leão, comigo... Sobe! E quem torce pro papo, joga a mãozinha e grita... Oi! Oi! Agora será que tem, mãe? Salve o Corinthians! Tá bonito! Baby... E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, joga. Cadê vocês? Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, joga. Cadê vocês? Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, ela quer pau. Que não depende de homem pra porra nenhuma. Só pro bloco das solteiras. Só as mulheres sinceras. Só as mulheres que não dependem dos homens pra nada. Joga a mãozinha, Vem, meu príncipe! Príncipe negro. Negro. Mega Príncipe Negro. Arrepia, DJ Edelson. Oba! Manda ver. Só quem gosta do escurinho aí, eu quero ver agora. Thank you. Bora, senhor. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. E as mãozinhas no céu! Um abraço, Davidson! E os gestos humildes com a gente também! Solta a voz! Do jeito que tudo começou! Um abraço pra pessoa da Vivo com a gente também! O Luan Lima, dos parceiros do Animal! Um abração! Arthur Machado e a Mega Cúpula com a gente. E pra junto, junto, junto. Bora, família pirata do distrito aqui com a gente também, um abração. Circuito, rapaz. Nossa amiga Aile, o Ricardo também, um abração. A galera com a gente na metrópole. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, all of you that don't. Olha o Patrick, que é primo do Arthurzinho com a gente, do Coqueiro, tá bem na área com a gente, com a sua bebezinha. Um abração, muito carinho. Já na área com a gente também, nosso grande amigo Vitor Brau. Tá bem aqui com a gente, abraço, Vitor Brau. Nossa amiga Fabi, a Júcia Fernandes, a Thaís também com a gente, Baltazar. Um abraço pra Joelma, a galera que veio curtir o lançamento do Crocodilo e o show do Príncipe na Metrópole. Um abraço! Quem gosta de fazer fumaça, joga ali em cima! Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem! Oh, oh, oh, oh, oh, cadê o isqueiro, isqueiro? Dararara, dararara. Olha a mãozinha pra cima! Joga o cacete no céu! Um, dois! Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria nosso amigo Jonathan Rex com a gente, Fabrício, da família Rouba Cena, um abração. Como se não ser assim, fazer a correria, os caras vinham atrás de mim. Aprendi a ser esperto, aprendi a meter fita. No meio da malandragem, solto fumaça. Cresci numa quebrada onde não pode dar mole. Onde e os revoltados aqui com a gente também, alô Raquel. Raquel Absoluta, a Juliana também lá no tribunal. Meu parceiro Diego do tribunal tá no meio da galera do Diego. Diego! Edilson e Edialson. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente? O Clebinho da Cabanagem, a sua primeira dama, Núbia! Núbia Alves, um abraço! Aquela mulher, eu sei que agora ela deve estar tá olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. E quem sabe vai cantar bem alto. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Tu promete pra mim. Um abraço, Beckzinho Pop. Tá aqui com a gente, os revoltados do Pop. Abração. Cuidado! Aqui sentado nessa mesa, só o copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. Meu amigo Bruno GDC e a sua Laricinha aqui do Príncipe, um abraço muito carinho. Sendo um ano aqui no meu... Alô, Gaspar, Lotai, só casalzinho, bicho. O dia e o mês. A Manu, Manu e quem? A primeira vez, e o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos os nossos... O parceiro Beto da Max, e os nossos apartamentos, sempre do nosso ladinho, obrigado, Beto. Lua de mel do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou... É pra dançar agarradinho! Dinho, dinho, dinho. Sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário. Eu sou o Kleber do circuito, aqui, Tião, só Príncipe Negro. Pro Peixe, Thiaguinho Play. É sua. Denis Wilker. Que é Colônia, abraço do Lucas. Na cidade de Lava 8. Tá no amor, já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida. Até você voltar. Nossa amiga Raíssa Aleixo com a gente. O seu coração. Alô, Paulo, meus danadinhos. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraçar. Passa num atribulado com a gente, olha os atribulados do 40. Amarro nesse mar de solidão. Se envolvem minhas asas, que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. Vai! Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Os Tigres, futebol shopping, igual a gente aqui no Príncipe. Os Elson Silva, que eu no Brasil, os Elson protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Vai! Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Banda 007. Pra que brigar, levar tudo a sério? Em uma relação não existe mistérios. Não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Meu amigo Pascoal, dos Caixa Baixa com a gente. Abraço, Tatá e Yes, com a gente também. Aí, Luana, Aline, Alana, as meninas, fecham, um beijo. É seu, pra que desconfiar? Para de mentir, para de me enganar. Você foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa do Big E Alexei! A nossa Nike com a gente também no Mega. Sei, fui uma tola por me apaixonar. Mas um dia essa dor toda sei vai passar. E eu vou achar um homem que Edilson. E de você não vou nem levar lembrança. Edilson. Meu parceiro Cássio, GDP também, está aqui com a gente, sempre do lado dos irmãos Edilson e Edilson. Obrigado, Cássio! Quando cai da do Guamá com a gente, valeu! Macio. Um abraço, James! DJ Rafael com a gente. Eu quero. Cleitinha, rapaziada, Nova Dimensão de Bragança. E com você também quero alegria. E ela? Gosto muito de você. No seco da série, o Máscara. Alô, Tiquinho! Olha a futura. Eu quero ser um pássaro bonito. E o que você quer? Quero voar no seu infinito. Nosso amigo Rosivan. Se você for, o filho do João do Som Projetos. Chorar. Esse moleque tem muita ideia, né, Deus? Gosto. Cadê ele, hein? De você. Alô, Rosivan! Baby, não me deixe só. Olha, não se esconda, não se esconda. Da TF, tá aqui com a gente. Essa é velha guarda, né, Magrão? Meu amigo Necon também da Pariquins. E aí, Necon? Eu quero ser um pai. Pit menos. Deixa eu dar uma acelera. Acelera o dinheiro, só batida que eu quero ver agora. Os BPM subindo e quem tá solteiro de verdade. Põe a mãozinha pra cima e bate na palminha! Bora! Vai! É a galera do comércio! Vai! E agora? Meu amigo Dodô! Pará, junto com a primeira dama, a dona Débora, um abraço com muito carinho a toda a galera do ladinho do Príncipe mais uma vez. Lembra daquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueci. Olha o Bengala empresário Haroldo por aqui também. Nosso amigo Magrão da TF. Você me contou outra vez e não teve dó. Guarda os xergrões com a gente. Olha o ferro da oficina manda. Olha o ferro. Joga ali se me faz. Vou fazer o pé. Saudade de você, ferro. Cheira à vontade, parceirão. Vai fazendo. Faz o pé. Souza com a gente, a Lorena Brandão, parabéns pra Bia Lima. Eu me entrego ao seu jeito, eu me entrego ao seu amor. Bora, Biri, você com um rosto tão lindo assim. E o nosso amigo DJ China Produções já já tem CD ao vivo pra galera do jeito que todo mundo gosta. Vai, Edinho! diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. E sou você? Então por que me abandonou? Príncipe Negro. Príncipe Negro. Quero estar contigo e não pensar mais em nada. O Tigrão da Cabanagem com a gente. Fabinho dos Malas, o Renan da Grande Família, meu amigo Poro, dos nossos Mega Donadinhos e o Renan também. Thiago Tormento, alô Jorginho, alô Franciele. Quem sabe canta, eu quero ouvir, ouvir. Olha, vou te provar. Estude essa. Solta a voz, vai! Com a gente, abração, valeu, Joás! Faz a boquinha, joga o sininho em cima. E o Neto mostra como é que é. Mostra, Neto, mostra, mostra, mostra. Bate na palminha, na palminha, na palminha. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E o bom, e obrigado, meu Deus.